Koala 3-4. Patrulha Salvador, boa noite, está 3603. Da Elvis Lança, sobe o mantinho 340. Da El 340, tá 3603. Controle OTAN 3603, solicita pro 230, evitar a formação. Privado de desvio 3603. Ele me desviou. 380, o senhor aceita copiar a guarda coordenação. Ok, tá autorizado então Brasília, o nível 380, via Pesulu no 7, decola da pista no 0, curva à direita, subida gole, transição ao fito. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5046. Tá correto, tá 3561 e chame pronto para pushback e acionamento. Acionamento web 5827 da 22. Autorizado, 5827 da web, chame táxi. Caraca. Pode voar, Dael, tá 3603? Obrigado, Dael. Ok, Dael, obrigado. Muito boa noite, voo no 885, cliente da Quebec para Guarulhos. Cliente do 885, está autorizado Guarulhos, 360 é o nível, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, Bidev intercepte o Aperuísk 50, o controle 199 decimal 8 e o transponder é o 5031. 360 autorizado, decola da 10, curva direita da El Leda, após Leda direto de 10, intercepta Aperuísk 50. 198 é o controle 5031, transponder voo no 885. Correto e chame pronto para o Voxberg em treinamento, voo no 885. Chamaremos, obrigado. Quebec. 3662, boa noite, autorizado via chegada Mari, vê se mantém a 2000 pés, 10 na 1 na justa. Mari, via, via, via, via, justa, até 3662. certo. 5-2, via chegada à Mari, desça e mantenha 3 mil pés, 1-0, não no ajuste. Via chegada à Mari para 3 mil, 1-0, 1-9, 3-5-2. Taquear o web 5810, 177 a bordo, com 4 caminhos de acesso. Gente, o web 5827 está autorizado, o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a tua em 18,6 e o ajuste é 109. 18,6, Solo, Salvador, muito boa noite, web 5836, gente da Quebec, autorização recife 330. Gente, web 5836, está autorizado Recife, o nível 330, via pelo ISC 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199.8, acione 5045. Autorizado conforme 330, via pelo ISC 58, na Puca, Jamo, Aracaju. 3.5045, controle de saída 119.8, web 5836. Correto, 5836 da web, chame taco, chame para o pushback e acionamento. Chama lá para o posicionamento 36, grato. Solo, voo 613, posição 1, no pushback também. Autorizado, voo no 613, chame para o taco. Parado, direto. O web 5827, alinhar e decolar, vento 130 graus, 09 nós. Solo 1885, portão 5, pushback acionamento. Gente, Gol 1885, está autorizado, chame táxi. Está livre, vai chamar táxi 1885. 5827, decolar do 59, chama em 198, bom voo. Controle, o web decolou. 5827, saída da Elvis na Cardá. Na Elvis na Cardá. Salvador, voo Lumena 3, instruções para o táxi. Nós temos POB de 164, são de 3 horas e 45. Vicente, voo Lumena 3, está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1 no 8 decimal 6 e o agente chama 0 no 2. Matheus, obrigado o táxi, ponto de espera 36, voo Lumena 3. Voa Dael. Autorizado, Dael. Pequeno desvio à direita pro 35... 3152. Desvio à direita, autorizado. 3152. Número 3, o vento de 150 graus com 10 nós, autorizado a alinhar e decolar da pista 1 no 0. Complete final ILS, torre 118.6. Bom. 3152, desse mantém a 2000, autorizado ILS, X-Ray, reporte localizador. Zona 52, copiou o controle? Eu ative, está para 2000, autorizado ILS. No 3, decolado ao 04, 2204, chame em 198, bom voo. 198, boa noite. Alô, 3858, autorizado via chegada a Mari, vê se mantém a 2000 pés, 1012 o ajuste. Alô, gol. No meio, no 3, decolou a sua escuta. Romeno 3, submantenha 360, saída da Gole, vigilância radar. 360, perfil da Gole, vigilância, Gol. Gol no 885, a bordo no 70, alternada Galeão, 4 horas e 15 minutos. Gol no 885, ataque está autorizado à direita, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1 no 8 decimal 6 e o ajuste é no 0 no 2. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 86 com 612, no 885, boa noite. Autorizado, Santa 3561 e chame táxi. Objeto 5827, passa 1960, chame o centro 1251, não tem no 3325. 513325, grato. Só 3152, complete final ILS, torre 118-6. 118-6, obrigado, boa noite. Boa. Muito boa noite, Gol no 885, na ponte espera da pista 1-0, pronto. Decola de imediato assim que ligou na pista? Assim, mas... Porque agiliza as manobras ali e mantém aguardando a liberação para decolar de imediato. Ali mantém a decolagem de imediato, aguardando no 885. Torre, boa noite, tá? 3152, vai passar onde a serra. Baixou e travou a visual. 3152, continua a aproximação e aguarde pista livre. Tran 3662 no solo aos 2207, libere a direita agilizando e ao livrar chama o solo 121 decimal 9. Livrando a direita 319 para Tran 3662. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste o 90 no 1. Autorizado, chegada Mari, vai subir 3611, o ponto da Juliette chama 3662. Para o ajuste 1-0 no 3152, livre pouso, 140 graus, 7 nós. Livre pouso, baixou, travou, 3152. No 885, decolou 09, chame 198. 198, obrigado. Controle, muito boa noite. Voo 9885. 9885, boa noite. Subir mantenha 360, saída da EL. Vigilância radar. 360 da EL, 9885. Alça pra Juliette, C3662. C3662. Ingresso pela Taxi Índia, o gate é o 03, 09 da TAM aí da companhia, tá no través do 4. Ingresso com segurança pela Índia, o gate é o 3. Índia, Índia, gate 3, 3, VVD. TAM 3561, observe a aeronave da companhia que vai partir agora no 3. Após o Airbus está livre seu táxi pela Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 198.6, o ajuste é 109. TAM 3152, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai chamar o TAM 3152. Pushback para o meu 5836, Jet, portão 6. 5836 da web, no 62 já está autorizado, chame táxi. Chama em táxi. Chané 6201, prossiga. Gente, eu já tenho pré-aprovado aqui, o aprovado já é o 360. Se eu aceito, copio, aguardo a coordenação. Gente, autorizado Santos Dumont, nível é o 360. Decola da 10, curva à direita, subida da EL, após da EL, Leda. Após Leda, DCT Bidev, intercept é UP 9857, até Porto Seguro, após a Tesulu no 6, até Gruf, e após a Tesulu no 4, até Barbacena. Controle 19.8, e o transponder é o 5057, e aguarde só um instante para o cotejamento. O TAM 3152 está livre, ingresso a critério para o Gate 2. Better.